Tô cansada dessa sua vida, de promessas não cumpridas. Tô cansada de sempre ouvir que vai deixar ela em mim assumir. Tá doendo, você não tem noção do quanto tô sofrendo. Desse seu jogo vai sair perdendo. Amante também ama, amante também chora. Toda vez que tá com ela, lê minhas mensagens e ignora. Amante também ama e tem sentimento. Quando faz amor com ela, só eu que estou em seu pensamento. Desse seu jogo vai sair perdendo.